papapar, uma mais pouco. Acione transponder 0172 o Lima Mike Fox e autorizado o cruzamento após marcar 2 tempos do eixo. Positivo, 0172 acionado após marcar 2 tempos do eixo. Bom dia, São 4777, a identificação de fazer chegada BOMF para o nível 0620. Sierra, completa final, chama a torre 1-1-8-1-9-5, confuso. Sinal de ponto cabeceira 1-7. 207, autorizada descida para 2006, ajuste no 0-1-8. Negócio, Sierra, com a estabilidade ILS após o externo, pode ficar, se possível, pode direito 1-7. Sierra, informe que será seguido tráfego, informando a avenida 906, modifica para seguir para o 0. Pega aqui, você é para o 906, a aeronave vai decolar agora? Vai ligar agora, venha passar, modificada ao 38, libera a final da 10, com a direita, prepare base pela... Correção, curva à esquerda para livrar a final 10, prepare base pela direita, 107. Sim, curva à esquerda para a base 107 e pela direita, onde você vai. Torneiro 4000 autorizado, descida para 4000, ajuste no 08. Voo 1230, chama o centro Recife, frequência 12685, secundária 2545 da voo. Ana Sete, escola 38, libera a esquerda via Papá, sobre ponte parqueada. Modificado no 339, toda a rotatória, resposta descida, é com dinamismo. Azul 4207, informa dois tráfegos de dois helicópteros, posta a posição do mantendo 506, não interfere na sua aproximação. Lima mais forte, informa que o guardião está mantendo aí a região do comércio, está 506 à sua direita, fica atento ao mesmo. Juliette Mike, decolagem autorizada, piscina 7, 21, 00, 09. Azul 4207, completa final, torre 1-1-8-1-9-5, uma posto. Novembro, a descida está autorizada para 4.500 pés, o ajuste em Salvador no 09. Chegou para o uniforme, pois volta a barra, está autorizado direto para o de Irecê, subindo a nível 085. Disposição 7, acho que é do Mike, decolado 40, chame controle Salvador, 1-2-0, esse não 8-1-1. 0-1, até a volta, Mike, Mike. Torre Salvador, bom dia, azul 4207, final de 6 dias. Azul 4207, bom dia, continue o seu sinal, só aguardando a tela para o seu esposo. Guardando 4207. Mais contato, radar decolagem, sobe via, sujeção 1, nível 430. Via, sujeção 1, 430, mais direcionamento. Passa o vetor por sequenciamento, esquerda para o 1970. Esquerda 1970, presta fé. Galério 46, descida está autorizada para 2000 pés com ajuste no 08. Positivo. Uma mais forte. Uma frequência está regresso. Reduza a velocidade para 2309. T740, sai com o número 3, vai seguir tráfego da completa, aproximando pelo setor norte de Recife para Salvador, é 2320. Para interceptar o curso do lote, esquerda para o 140, resposta do Isaac. 140, obrigado, Azul 4207, Paulo 44, Libera próxima direita, no sol 1, 21, 219. Libera na foto, 219, Azul 4207. Posso salvar o Azul 2770, próximo ao ponto do espera 10, contabilizado na foto. Azul 2770, alinha e mantém pistão no zero. Alinha e mantém pistão no zero. Visão para o campo. Aqui, ó. Corre, 198, direção a 95, vou pouso. Controle do Salvador, 1208, bom voo. 1208, bom, obrigado, 7-0. outra imagem na correção? Faz o tráfego autorizado da linha e mantém isso no zero. É uma zero. Terceiro contato do radar de decolagem, sobre vista aí da Coral no Bravo, nível 1 do Venezuela, após 2 mil, está autorizado direto Coral. Sobre via Coral 1 no Bravo, após 2 mil, autorizado direto Coral, azul, 2770. São Romeiro, Mike, Juliette, Mike, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 128, decimal 35, convulso. Recife, fono 12835, Recife, é mais que mais com a bomba. Fono 478, autorizado 2006, o ajuste permanece no 08, aguardando o último vetor para acertar o curso do lote. Aguardando o 3740, reduza a velocidade para 3009. Só 3198, autorizado descida até nível de voo 0620. Voa 9145, sem indicação dessa via chegada com mais de 1 para o nível de voo 070. Voa 777, informa que temos um helicóptero próximo à posição Duna, mantendo 510, não interfere nessa aproximação. 77. Só 3740, se resultou, mantém a presente voo limitado pelo lote. Mantendo a presente voo até 3740, está tudo bom. Janeiro 46, Paulo 49, de velha próxima à esquerda. E nível corte a parquear. Gente. Para acessar o curso do lote, completa esquerda na proa 145, responsabilizado. Responsabilizado, esquerda 45. 3740, autorizada descida para 3 mil pés, ajuste no 08. No 08, 3 mil pés, tá? Fácil, você quer contar? Só 3740, vai interceptar o curso do localizador da final do LFS3, curva direita na proa 070, reporte estabilizado no curso. É 140, decolagem autorizando pistão 10, tempo 100 graus, 099. Cuja 90 autorizada descida para 3.500 com ponte de direção na CPR. Visão com o campo. Como flecha, chama a torre 1 no 8 de 95, bom pouso. Obrigado, boa sexta-feira. Só 3740, autorizado, descida para 2 mil pés. A gente permanece no 0 no 8. E como temos um tráfego de asa rotativa, mantendo 500 pés próximo à posição do não interfere na sua aproximação. Resposta estabilizada. Você é 3740, 2 mil pés, 18, passando o Delta Papai Uniforme, quando possível, seu estimado de pouso aí, que desce. Manhã 140, decolado em 5-1. Chame controle Salvador, 120-18-8, bom voo. É um avião espregador, bom final de semana. Chalé 6140, contato radar, suba via, sai da Fuca, nível de voo 350. Fuca, 350, via, 150. 19145. Tira, autorizado de descida via chegada bom médio para o 0620. Mike Yankee, passando por espera da Oscar, sinistro no 08. Delta Papai Uniforme, repórter de Velão 0740, completa final, torre 1-8-9-5, repouso. 3198, após o SAP, prossegue até 2000 pés, ajuste no 0-8, autorizado a final de procedimento e alerta que foi da pista no 0, reporte estabilizado. Para estabilizar, 3198. 0, mas eu posso ter pressão, só mais uma autorização de pouso. Aguardamos a autorização de pouso, 10-3-7-4-0. Eco de novela na flor da rotatória, autorizada descida para 1-1500, ajuste em Salvador no 08. Reporte na rotatória, os visual com campo. Ativo a estado 08, para 1500, rotatória, rotatória, o Eco. Sete 40, ponto 0, vento 1-0, grau 1-0, nós. Livre voo, cabeceira 1-0, é o Dobra 740. Foxtrot 45, autorizado via para 2006, o ajuste no 098. Completa final, torre 18, lição 95, bom pouso. Sete, quatro, zero, solo 57, libera a próxima direita, solo 121, lição 9. Pela direita, 209, alto, 3, 4, 0. completa final, torre 1, no 8, decimal 9, 5, bom pouso. 8, 9, obrigado. Salvador, bom dia, Lua Nozano 4, 5, estabilizado, ele é 7, 3, 9, 0. Lua Nozano 4, 5, bom dia, construir a sua final, só aguardando a realização de pouso. Aguardando a autorização, Lua Nozano 4, 5. Ela passa Eco Índia na venda. Fala 02, confirma, passe. Ok, você vai entregar autorizado e repasse pista livre. Correu, Guardião 05, final, passe direto. Passa no solo controlado, já no 0 graus ou no 09, Guardião 05. Toma na solo controlado, 05. Avião 145, informa o helicóptero à sua esquerda, realizando ponto no fácil CIA, não interfere com a aproximação. Ponto autorizado, sistema 0, dança 1-1, no 0 graus, 1-1 mais. Livre ponto, pista 1-0, voo 945, qual a distância do helicóptero, por gentileza? Qual o vídeo que eu encontrei no site, o voo 945? Obrigado, senhor. A 0304, bom dia, Guardião 05. Alô, Centro zero autorizado, 180. 2750, chame Leos. Frequência 2051, serviço desce errado, bom voo. Autorizado ANR decolagem 10, vento 000 graus, 109. Autorizado ANR decolagem 10, vento 009. Vento 0, sem identificação, deve vir chegando com mais de 1, até o nível 0, menos 0. Delta Papai Uniforme, continua subindo até o nível de voo 085, chama o Centro Recife para informação e alerta, frequência 126.85, secundária 126.0, bom voo. Identificação deve seguir chegada com a média 1 para o nível de voo 070. Corretores após a sala. Tem gente sentir. Muita atenção, lá de. Que antes reporta na Tete Oeste. Isso, autorizado até o 2.003, o ajuste no 0 no 1.8, no 0 no 8, autorizado a final do procedimento elétrico, que foi da pista no 0, resposta habilitada. 8, 0, 8, 0, 4. 1.7, todo táxi. 1.7, autorizado táxi, resposta do ponto de espera do táxi do hotel. Contato radar, decolagem, salve via 6 da Momo, nível de voo 370. 370, Momo, voo, curso, aéreo 7, utilizado o julgamento da pista 1028, reporte de visão da Delta. É sim, tem que autorizar o ingresso na pista 7, reporte de visão da Delta. 7, chama agora o solo 121, décimo 9. Solo 121. Que é autorizado a decorar a título 7, vento 110 graus, 0 mais. Completa final, chama a torre, 118, decimal 95, uma força. Bom, 162, chama a torre, 295. Direita, corredor Axelo, farol de Itapuã, chama o controle de Salvador, 120, decimal 8. Oito, agora o corredor é Itapuã, o Oscar Maitê, chama lá. Continua a aproximação, ajuste no 0, 118. Exército, voo 1162. 1162, instalação, helicóptero para o colo da auxiliar, vai passar pelo litoral sul, no intercâmbio de segundo. Centro do tráfego, voo 1162. Obrigado. 194, chamo o centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 125, decimal 45, por favor. É 200, reduza sua velocidade para 210 nós. Central 391, após o pouso do Bug da Gol, Jaracuta, final no zero, está autorizado a Lhari Matheus no zero. Após o pouso da nossa Gol, Lhari Matheus no zero, 731 no zero. Pode. O cruzamento do Fernanda. Ativo, autorizado o cruzamento, Oscar Mike Yankee, aqui entra, 6, após o marcador externo. Aqui a pausa do esposo, em acesso, Oscar Mike Yankee, cruzamento autorizado. 250 autorizado, 2.010, ajuste no 0 no 8, autorizado a final do procedimento de ajuste feito a pista no 0, reporte estabilizado. Oscar Mike Yankee já mantém 500 pés? 10. Pouco no 62, no solo 2-0, leva a direita. Já até que você está fechando o solo 1-2-1, decimal 9. Deixa a porta, solo 2-9, gol no 1-2. Autorizado a decolar, pista no zero, vento 1, 0, 0, 0, 0, 9, 10. Não sei, totalmente pronto para a decolagem. Decola 5, autorizado. Decola. Número 7, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. O cruzamento após o marcador externo. O seu está entre o marcador externo e a pista. O Oscar Mike Yankee, ele tem duas aeronaves para aproximação agora. Agora o 1 já está em Duna. Positivo. Se afaste do prolongamento com a proa sul, o Oscar Mike Yankee. O Xenem 6200 autorizado. Fuso no pé com ajuste no 02. Controle de salvador. Boa tarde, contato radar, subazia 6 a Santos, nível de voo 320. É posto estabilizado, eu complete a redução de velocidade para 1709. 1709, autorizado hoje. Comandou o Braia, né? Força aérea, o moderante está com a pista no zero. helicóptero mantendo 510 sobre o litoral à sua direita, não vai ter pelo seu pouso. 1250. E chama a torre em 118 decimal 95 para coordenação e da instrução do pouso do senhor. Contato no radar de decolagem, subavia saída Conde, nível de voo 090. Sim, autoriza voar direto Conde, está presente no grupo 090? Após 2000, está autorizado. Após 2000, direto Conde, graças. Zero localizador, zero local. 200, completa final, torre 118-95, composto. Mantendo 510 e o litoral à sua direita não vai ter perigo de pouso. Avistado, autorizado, pouso, pistão 0, vento 1, 0, 0 graus, 0, 8 graus. Delivery, pouso, pistão 0, você na meia, 2, 0, 0. Fala, não, acho que é uma IQ visual com tráfico na conta final no 0. Afirmo, vai IQ. Acho que é uma IQ. Está autorizado cruzar a final da 1028, a retaguarda do tráfico na conta final. Retaguarda do tráfico na final, autorizado, acho que é uma IQ. Confirmo o reto, 6200? 1, 0, 0 graus, 089. falou 28, lembra a direita na Fox Trot, chamo São Salvador, 121, desce pra nós. É, Fox Trot, cruzamento da 10, girando base para 17, baixado checado, Oscar mais quente. Oscar mais quente, autorizado, base pela direita, 17, recorte na final. Para na final. Estamos 7, Oscar mais quente. Autorizado a decolar, pistino 0, vento 1, 2, 0 graus, 0, 9, 9. Acho que também quem é autorizado pouso, pistino 7, vento 1, 2, 0 graus, 0, 9, 9. Pouso autorizado, pistino 7, Oscar Maquete. Chama 7 recife, frequência 125, decimal 1, secundária 128, decimal 3, 5, com voo. 308 com controle, azul, 4207. Controle Salvador, azul 4207, passa 1000 pés na Savo 1. 207, voa, contato radar, talvez dia 6 a Savo 1, nível de voo 340. Não voando para o 340, azul 4207. Considerado solo 2-1, desde a direita na Oscar, no corte de controle. Aguarde um instante, tentaremos a coordenação com o controle da caixa. O azul 4207. coordenação com o centro, 4207.